porque a vibe vai esquentar. A temperatura vai subir. Os brothers especialistas em rock de teatro e pressão extrema já estão no controle do animal mais querido do Pará. DJ Dinho, pressão. Tô na área! Alô, alô, DJ Gordo. Já tô no Caribe. E comece a aula de bagulho doido agora. Bora pra cima que vai começar o bagulho doido. A galera tava esperando e a gente chegasse. Bora, Boninho, começar. E aí, Caribe Show. Bora fazer a contagem pra começar o rock doido! 5, 4, 3, 2, 1, bum! Que a bandida se ama. O drone, o Renanzinho, o gato mestre. E o gordo Rio de. Vai dançando. E o gordo Rio de. Vem comigo, vem com o gordo, vem com o Dinho, vem com o gordo, vem com o Dinho. Tu vai foder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai foder no céu, piranha. Joga pra cima, mãozinha, e tá ali no céu. Vai, DJ Dinho é o piloto, DJ Gordo é o copiloto. DJ Dinho é o piloto, DJ Gordo é o copiloto. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um. Os homens dão maior valor nessa aqui, ó. Bora, Diego, GDK. Vai. É assim, ó. Eu quero ver a moreninha descendo. Eu quero ver a moreninha descendo. Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Cadê o grito da minha torcida do Remo que tá aqui, ó? Cadê a torcida do Paysandu tá aí? Quem gosta de fazer fumaça? Joga pra cima, assim, ó! Bora fazer a contagem, maninho! 5, 4, 3, 2, 1! Gordo e Dinho Bração, arregaçando tudo. De quem é essa festa? Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o Gordo e Dinho, invadimos de penetre. Comemos várias xerecas. Várias xerecas. Júnior no Banco do Brasil tá comigo. Bora, Renanzinho. Minha amiga Tchelma, ela e a sua filhona por aqui, ó. E o Homem-Aranha. Meu amigo Dick. E a dona Lena também tá por ali, só na manha. E aí? Já! Pode chorar. Tocando, olha o que a galera fala quando o Dinho tá tocando. E agora? Olha o que a galera fala. Bora, Rafael, do Parquinho. Então, fogo no Parquinho. Então, fogo no Parquinho. Tá pegando fogo no Talex. Fogo no Parquinho. Pegando fogo. Pegando fogo. Felipe Lopes, mostra como é que é. Pegando fogo. Sal, sal, sal, sal. Vai, sal, sal. Sal, sal, sal. Pidonha, pidonha, pidonha, pidonha. Tô com fome de você. Fode, fode, fode, fode. Tô com fome. Meus amigos, Nef e a Valéria. Fode coisas da do Castanheira. A minha ex quer virar minha amiga. O Nef ama muito a Valéria, ele falou. O Cris, a Brenda, a Luane. DJ Felipe Alucinado. DJ Luciano, Fabinho. Fabinho da Vila. Bora, Dick. Bora, Dona Lena. Bora, Jonas. Bora, Felipe da Célia. Alô, Jaque. E aí, Alan? Alan Vitor. Tudo bem? Desculpa, pai. Desculpa, mãe. Eu vou essa pro chefe da senhora ignorante. Desculpa, pai. Desculpa, mãe. Eu vou essa pro chefe da senhora ignorante. É hoje que ele paga todo o mal que ele fez. Tô gostando de ver. Segura, Netinho! Segura! Você é essa primeira dama! Já tô na área, segura! Crocodilo! E agora? E meus amigos, Taz dos Mal Falados! E aí, Ricardinho do Sideral tá comigo! O Danilo, o Léo, os canalhas do bar! O empresário Rafael do Guanabara tá aqui, ó! Bonezinho pra trás. Bonezinho pra trás. Olha o Rafael. Tá caçando só. Vai. Tá caçando, vai. Vai caçando, vai. Vai no caqueado. Bora no gingado. Balançado de dedinho. Fala, Diego da Pedreira. Você também tá comigo. Fala, Dedê do Tenoné. Qual é o papo, moleque? Bora no caqueado. No gingado. Balançado. E aí, Renan Céu, vai. Os caras do momento. É o Dinho e o Gordo. São os caras do momento. Tô voando alto. Tô voando alto. E aí, Salô? Bora, minha gente, dali, Jefinho, dali, Jefinho. Galera dobrada, era todo chulelas, tá me querendo. O Gordo e o Dinho são os caras que... E agora? E aí, compadre Paulinho? Ele já tá na área, segura, compadre. O gigante compadre Paulinho chegou. Na companhia do meu parceiro Gringo. O Gringo das aparelhagens tá aqui comigo também. Essa música é a cara do Jefinho da GDG. E ele já confirmou, dia 9 de abril, o Pitbull MC Pose chega em Belém. Na Via Show tem Crocodilo, MC Pose, MC Dourado, MC Loura, é o Fast Funk em Belém. Vai ser assim, ó. Vai, vai, vai, vai, vai, já. Se jogar de cabine, dessa vez você vai falar não. De mulher pra mulher, supera. De o sapo da Tia Segura. E a sua primeira dama Ivone tá comigo. O Wagner da Guanabara. O gordinho dos mercenários de Santa Isabel. Fala rápido. Meu amigo Jabuti da explosão já falou. Bora, Alex dos caras de pau. Bora, Renanzinho. O moleque doido tá de rock pesado. Hoje ele vai amanhecer. Vai no craqueado. Bora, Alex do lanche aqui no animal. O rock é pesado. Vai, vai, vai. Bora, Boninho, detonando, detonando. Vai, vai. Bora, as mãos na fita também estão aqui. E aí, Valéria Ribeiro, você a fã e também. Mais pau, nossa amiga Adriane Picanço também tá na área. Segura, empresário Alain, do porre certo. Bora, Tentinho, bora, Gabriel. O Leozinho, o Lipinho e o Caio do Par. Fábio Pop da empresa Cigo. Alex do lance é carreira solo e vai pra cima. Bom, Alex! Como é que é? Como é que é? Tu vai beber da na bebida, mas tu vai fuder, tu vai beber. E aí, daí do Barreiro? Mas tu vai fuder, tu vai beber. Você, dona Erika, também já tô na área. Tu vai beber da na bebida. Segura drone, segura drone. Amigo Dico dos abusados da Lena. Já tô aqui do lado esquerdo. Curtindo a referência. Tu vai beber da na bebida. Bora, bora, bora. Tu vai beber da na bebida. Tu vai beber da na bebida. Fernandinho e o meu parceiro filé da TF já tá na área. Essa é muito fácil. E dentro do brega ninguém. Bora, Madruga do Jardelândia. Esse é o Ricardinho do Sideral, você sempre no animal. E aí, taca do Marex. E a sua primeira dama, os zumbis do Marex estão na área. O nosso amigo Dodô, também o Diego. O Dieguinho, a GDK também tá na área em peso. Ó, Betinho. E Nara Soares também, tá por aqui, ó. Olha, Nara! É crocodilo! Vem do céu! Vem do céu! Eu tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco. Você desapareceu. Eu tô no croco, eu tô no croco. Olha, maninho, detonando assim! Batata, abraço aqui o nosso empresário, o Cleito Jorge, ele e a sua esposa, a mulher que comanda Cris Fashion Mega Hair. E aí, Cleito Jorge, bora, maninho, detonando assim, ó. E tá no telão a Cris Mega Fashion Hair. E aí, Bruno Verdelho, segura, segura. Tá lindinho, Eric Nunes, o Luiz que também tá na área. Penetração, penetra, penetração. E a pirava safada direto, mas entrando e saindo no tempo, cê tá. Traição é traição, romance é romance, amor é amor. E um lance é um lance. Traição é traição, romance é romance, amor é amor. E um lance é um. Olha a sequência, olha a sequência. Tô com gordo e o time e as novinhas me adoram. Tô com gordo e o time e as novinhas me adoram. Cara de braba que me na maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada e às vezes ela escuta. Me mandou embora de casa. Dois homens! Morar na rua. Daquele jeito! Agora é o melô do Alex do Lanche. Vou tô sem gracinha, ele falou. E aí, Cecília Bobinho, agora! Até de comprar um vestido da Miúzi diz. Aí acaba a graça. Bota logo a Miúzi diz no telão aí, ó. A Miúzi diz que é a marca do momento. Brigou com a mulher. Tá afim de fazer as pazes. Tá, Miúzi diz pra ela. Bora, Kini Maués, bora, dona Josi. Olha a marca do momento no telão aí, ó. Bora, Renanzinho, dos pães da fita, segura, Renanzinho. Hoje ele falou que ele vai até 6 da manhã. Bora, bora. Toma, toma, toma, toma. Bota nela, bota nela, bota nela. Bota nela, bota nela. Fala, Paulinho Lombé. Olha o gordo da Brasília também, tá na área. Bora, gordo. Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. A maior pressão de aparelhar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Gosta, pica de quatro. E o nosso amigo Taca da Cúpula. O som que ele gosta. Bora, GT. Você, o Vitinho, GDK. Sempre do Crocodilo. Bora, Caio de Macapá. E aí, Caio, bora, Gleison. E aí, Douglas Camisa. Como é que é, Douglas? Vai dançar, vai dançar, vai dançar. Noitado, vem puxando, vem puxando, vem puxando, baseado, vem puxando, vem puxando, vem puxando, baseado. Manda o papo reto que a novinha se apaixona. Manda o papo reto que a novinha se apaixona. Doente de amor. Só sofre de amor que não conhece o gordudinho. Só sofre de amor que não conhece o gordudinho. Só sofre de amor que não conhece o gordudinho. Só sofre de amor que não conhece. Explode o bagulho. E olha só, Dinho. Deixa eu recepcionar esse cara aqui, amigo particular do gordudinho. Meu amigo Belo Wallace. Hoje ele tá de rock, disse gordo. Vim matar a saudade do som que eu gosto. E a pressão vai só aumentando do Caribe. Bora, Belo As. Bora que o bagulho endoidou, endoidou, endoidou. Vai, vai, vai do caqueado, no gingado, balançado. Dinho, pressão não alivia, maninho. Bota na pressão. Vai, vai, vai. É, pode crer. Sabe por que as meninas gostam de... De bandido. Por que, Diguinho? Por que elas gostam de bandidos? Sabe por quê? Que elas dão maior valor na risada de ladrão, tá ligado? DJ Gordo e DJ Dinho, é impressão minha ou rock pra vocês? Tá ficando cada vez mais louco. Pode crer. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar de certo. Quem é croco, vai pro croco. Quem é croco, quem é croco, vai pro croco. Quem é croco, vai pro croco. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Alan Xavier! Tava de bike, elas não queriam, não. Agora que tu tem uma pop. Ela senta, te abraça e empina o rabetão. Empina o rabetão. Bora, bora, vai! Vai! Bagulho doido! Vai! Start now and bring this motherfucker down! É bagulho doido. A dupla pressão do Pará, tomando conta da sua noite. DJ Gordo e DJ Dinho Pressão. Explode o bagulho. Porra nenhuma, eu quero é putaria. Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela toca não para. nosso amigo Paulinho Maluquinho. Ele também tá aqui, ó. Hoje eu vou parar no corpo. Esse bagulho doido. Senta pro chefinho do jeitinho que ele possa. Vai ficar chapado, chapado. E aí, Jefinho da GDG? Olha as põe na fita também. Tão aqui, tão aqui, tão aqui. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Sai, sai, sai da frente de gordo e tão tocando, é o número um. Joga pra cima! E os veteranos, Davi, seu amigo Neto Costa. Ele e a sua esposa aqui, ó. Vai, vai, vai. Vai no batidão, no caqueado, no gingado. Bora, bora, vai. Detonando, detonando. Já, vira. Os caras doidos só querem as bandidas. Os cara. E aí, Vevé? Só querem as bandidas. O Yeshow tá na área. As bandidas, bandidas, bandidas, bandidas. Homem-Aranha, já. Conta pra bandida que tá do teu lado. Conta pra bandida que tá do teu lado. Conta pra bandida que tá do teu lado. A mil grau, a mil grau. Ela quer o seu bastardo. Ela quer o seu bastardo. Ela quer o seu bastardo. Ela quer o seu. Ela só tem quem é do corre. Sérgio Cambista. Ele é sua esposa. Ela quer correr perigo na treta do Zubu. Conhecida no Serra como Maria. Conhecida no. Hoje ele trouxe a sua esposa pra curtir o rock pesado. Liga na ponta do meu rio. Ela se. Toma na, toma na pepequinha. Minha amiga Loura GDK, você o Luan. Toma na pepequinha, toma na, toma. DJ Baluquinho. Toma na pepequinha. O top 10, gordo da pracinha. Passinho, mototaxi, tá o Gabriel. Tô no crocodilo, Prime. Prime, Prime, Prime. Pressão. É o show referência. Que a maior referência em pressão está no ar. Saudade quando a minha pergunta. E a Samara? Resposta. E aí, Samara? De quando respondi ao meu bem na mesma hora. E hoje? Hoje é só oi. Tchau. Fica com Deus. Fica com Deus. E de vez em quando boa noite. Sentimento seu nenhum. Lembra a gente no começo. É, mano. Minha língua tá no vó. É muita onda, né? Ju, sentimento seu nenhum. Prime, Prime. Presta atenção nessa música aqui, ó. Até ontem, eu queria morrer solteiro. Daqui mais uns dias, vocês vão sentir essa música de perto. Só queria viver a vida. Muitas vezes causei feridas. Com medo de me apaixonar. Meu coração ficou. Foram tantas despedidas. Aventuras não vividas. E com medo de me apaixonar. E aí, filé da Deve! Segura o Melody! Eu encontrei um caminho pra seguir. Foi só te olhar que o meu mundo parou. Essa música aqui, ó, é do meu parceiro Harrison Lemos, da banda R15. Pode gravar o que eu vou falar aqui agora. Daqui mais uns dias, essa aqui vai ser hino aqui no Crocodilo. Passas na área. E aí, os passas. Um abraço pra vocês aqui no Gordo de Dinho Pressão de Gordo. E a galera do Caribe Show vai dançando as melhores e as principais. Vamos assim, vem comigo agora. Sabe por que o Gordo e o Dinho dá valor nas bandidas. Sabe por que o gordinho dá valor nas bandidas? Sabe por que, sabe por que, sabe por que, sabe por que? Porque elas aguentam chupando, cês não aguentam sentado. Que elas aguentam chupando, cês não aguentam sentado. Ai, ai, aguentam chupando, bora, vai, vai, aguenta sentar. Bora que a pressão vai aumentando, aumentando. Toma! E aí, maninho, bora botar pra acelerar tudo no Caribe Show assim, ó. Arrepia, já, já, já, já. Vai, vai, vai, vai no caqueado. Bora, DJ Dinho, detonando, detonando. E aí, Beatriz? Amigo Dieguinho, lá da Carroça da Saudade, a tona da noite. É amigo particular do Gordo Dinho, já tá aqui no Comando Animal. E aqui no nosso telão, bota aí o Mercadinho Gomes no telão. Homem que comanda o Tocantins. Mercadinho Gomes, do meu parceiro Gomes, no Tocantins, tá no telão. Bora, Vitinho, segura, garoto. Ai, ai, bora virar, bora virar, bora. Tchau. Como é que é? Assim. Assim. E aí, meu parceiro Robson? E aí, e aí? Vinícius, o Ayrton, a união do Tapanã. Bora, maninho, bora, bora, maninho, vai. Agora, orelha. O Luanzinho do rock do Boju. Ele já endoidando aqui no Caribe. Bora, Thelma, bora, Thelma. Bora, Thelma. O Nadal, o Davidson, o Zezinho também. O gênio expressão chamada é do animal. O animal. Crocodilo. Crocodilo. Você disse que o destino nos separou. O plano não era fazer eu chorar. Mas eu descobri que tem outra mulher. Por isso não tem tempo pra mim. Amigo Renan Céu. Sua... Abraço pra você, meu irmão. Outra e aí, gato mestre? Um abraço pra você, do Dinho. Dinho. Segura, garoto. As outras hoje, amor. O japonês do uísque. E aí, japonês? E aqui no telão, o camarim estética corporal e facial. A Fela Santos no telão, sempre realçando sua beleza. Aqui no telão, tchau! Dali, dali, dalidinho, dalidinho, vai! Bora, maninho, detonando, detonando, vai! Detonando assim, vai, vai, vai! Batidão no caqueado, no gingado, balançado, batidão. Bora, DJ Dinho, detonando, detonando, que a galera dá valor. E aí, minha, minha galera, GDK, a original. Bora, joga, joga o anzol, joga, joga, joga. Bagulho doido assim, ó. Ai, ai, vem, vem, vem no caqueado, vem no caqueado. Bora, bora, joga pra cima, assim, vai puxando, vai puxando. Um, dois, três, vira, já. Bora, bora que o bagulho doido é assim, vai já, já, já. O meu produtor Felipe Lopes gosta demais do caqueado, caqueado, caqueado. Bora virar, bora virar, bora virar, já. Amigo Berg e a Jamile. E aí, Berg? Oh. nossa amiga Inara Soares. Ela e o seu grande amor. E é por isso que eu te casal Croco. Cine Bobinho. Ei, meu amigo Japa da panelinha. Ei, Sassonzão. Nosso amigo Gabriel Saldi já tá no comando animal. Rodrigo GDJ também já tá aqui, ó. Pra mulherada que dá valor, bora ver, bora ver. E no nosso telão, a RA Boutique e a marca Duke Golden. Dia 31 de janeiro tá chegando a coleção nova. É a primeira do ano de 2020. Se me ama, se me quer, se presença me... confirmada do Gordudinho. Na RA Boutique Lounge. Prepara, Dieguinho. Nosso amigo japonês do Whisky. Equipe Whisky na área, bora, japonês. Como é que é? Carne no telão aí, ó. Eita, que essa aqui todo mundo conhece. Eu me apaixonei, já não posso esconder. E nossa amiga Bia Vasconcelos, vai, Bia! Que ele já tinha outra mulher. Tá curtida demais! É crocodilo! Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Ana Mirlane, a primeira dama do Natinho. Já até ter outra mulher, mas ele ama você. Me fale mais dessa paixão. Me obedece. pede. Vou baixar o som. Canta, canta. Não dá não. E ela... Você me perdeu. Estou pensando em ti, mas você não está aqui. Me dá mais uma chance, meu amor, volte pra mim. Faço o que preciso for, até te peço por favor. Me diga onde você está, amor, que eu vou te encontrar. Fala. Estou no som da galera onde te conheci, esperando por você, curtindo o novo príncipe. E meu parceiro Eldo dos Malfalados também já tá na área, moleque. Foi um novo príncipe negro que aconteceu, esse lindo romance entre você e eu. Vem meu príncipe negro, o som da galera, conquistou meu coração. Eu te amo de paixão. DJ Zé de som e de Alson, minha mega coroa eletrônica, o som que agita a multidão. Dinho, registrar a presença dele. O homem acabou de chegar do Maranhão e já veio curtir o Gordo Dinho. Meu amigo André, Brasil. Homem que comanda a Fazenda Rio. Um abraço, uma boca pra falar. Direto de São Luís do Maranhão, pra matar a saudade dos amigos. E aí, André, seja bem-vindo, garoto. Me levou pra cama e da boca pra fora, falou que me ama. E aí? Grande André. Mas pensa que pode fazer comigo que faz... O Astro Leão, André, ele é Dona Nath, boca, o Padre Paulinho, o Gringo. Amanhã você vocês aqui. Te enganei, o pior do jeito que você fez. A galera gosta assim, ó. É croco, é croco na veia. Incendeia caldeira. E aqui no telão, sexta, sábado, o maior site de aposta do mundo. Olha o chute certo aí, ó. Caldeirão, o animal tá na... Esse é o Paga na Hora. A galera vai no caqueado assim, ó. Vai, vai, vai. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai, bora, Ronaldinho. Vai, bora, caqueado. Vai, bora, Ronaldinho. Vai, vai no caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Vai, um, dois, três, vai virar mais um. Que essa aí que daí é? E fumo baseado, e faz o caqueado, e fumo baseado. I wanna love you and treat you right. Ai, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, DJ Dinho detonando, detonando, detonando, detonando, detonando. Maninho, quero parabenizar aqui meu grande amigo DJ Sayag, ele que representou o Pará lá em Lucas do Rio Verde, no Festival Cultura Norte Nordeste, levou a nossa cultura, o nosso Tecnobrega, junto com o bonde do forró. Parabéns meu amigo DJ Sayag, saiba que você é merecedor do sucesso, e aqui a recíproca é verdadeira. Bora pra cima, que o bagulho tá muito doido, moleque. até 6 da manhã. O rock é pesado e o Dinho detonando, detonando assim, ó. Já. Eu te dei o meu amor e você dispersou, fez eu ficar assim, sem pensar, sem direção. Será que isso foi amor? Diz pra mim, não minta. Sigo então sem saber, sofro sim sem você. Hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar? Não tô entendendo. Não tô entendendo, já. Ela vai voltar caixota dela, vai. O Netem de Farma e o Paulinho Show aqui, ó. Assim, ó. Ô, Chiquinho! Quando penso em ligar pra você, Diego, GDK, também, Chiquinho, Dodô. Me escondo de todas as... Nosso amigo Bolo, Netinho, tá todo mundo aqui. Eu não quero criar esperanças. Quando passas, Alex do Lanche, agora, vai, vai! Meu casamento foi marcado pra semana. O casamento é 2020 ou 2021, André? Liga pra mim. Eu queria tirar você da minha. Engraçado, é doido mesmo. Ele falou que ia casar e vai casar. E um dia eu já te encontrei. E aí? Meu coração não quer deixar. Ele chama por você. É seu nome que ele grita bem. Diz como é que eu posso ser feliz se você... E aí, Gabriel Salge também, Janária. E aí, Gabriel? Hoje sou o resultado do seu desprezo, do seu descaso. Isso faz me sentir como um beija-flor procurando flores. Será que errei em ter te amado, em ter me entregado? Te amei, mas você não levou a sério. Não sou o super-herói, tenho sentimentos, nenhum. Toque e fico fraco, diz. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia, eu malhei, malhei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei meu novo namorado. E o Baldo Pá também tá aqui, ó. E a galera do Biruta também já tá de rock aqui. Bora, DJ, DJ. Meu amigo DJ Gabriel Saldi também tá aqui comigo. Vai dar um toque pra galera, até porque é amigo particular do Gordo Dinho. Ele já subiu aqui do comando e já falou. Caribe Show, domingueira de sucesso. E aí, Gabriel Saldi? Me conte tudo, não me esconda nada. Domingão, a galera curtindo. E até 6 da manhã, pai.